Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais Azilla Cast. Eu acho putaria, né? Porque toda vida que a gente vai começar, o Manel fica com conversa paralela, né, mano? Vamos começar. E ele começa a conversar sobre os assuntos. Puxa, um assunto do nada, né? Os assuntos não nada a ver, mano. Interessado, né? Somos sobre a calçada, né? Ele dizendo, ei, mano, me ajuda aqui no TFT, calçada, não sei o quê. Né? Que ajuda, mano. Ajuda da onde, velho? Mano, eu sempre pego ajuda, uma ajudinha mano. Pra subir de level, mano. Ele sempre tá. Ele sempre tá nessa, né? Putaria. Ele sempre tá preso nos anos mais baixos. Inclusive, o Neto tá todo quebrado aqui na câmera. É, me ajeitei. Putaria, viu? O Manel a tá todo do tempo... Windows atualizou, mano. Ficou todo esculhambado. Todo bugado, tá né? Putaria, viu, mano? Hoje, né, a gente vai falar um pouquinho ali sobre animais, né? Animais! O cara olhando pro Manel, né? Por o cara... isso, por isso, o Manel foi convidado, né? Por isso, o Manel foi convidado. Falar aí sobre animais, né, a nova lei aí, né, de maus tratos aos animais aí, que foi sancionada pelo Bolsonaro, né, mano? Bolsonarozão ali, sancionou a lei, né, de maus tratos. Pelo mestre Bolsonaro. Mestre Bolsonaro, o Manel aí, todo direitista, né, e tal, todo, como é que é, Manel, o teu... Coisa de campanha escrevo, aí. Escrevo pra direita, Escrevo pra direita, olha, mas bicho é todo gaiado. É o quê, mano? Ô, putaria, bicho, fui abrir a página aqui pra ler o negócio dos cachorros aqui, apareceu, foi escolha e faça seu pedido de pizza. Eita, mas é um sinal, mano. Chima, aí é um sinal, mano. Putaria. O cara até tenta resistir, né, mano? Mas aí os anúncios vêm em cima do cara, mano. Não é, mas... Inclusive, ó, pra você que tá chegando agora, já se inscreve aí no canal, né? Já dá o likezão aí, né? Pra ajudar aqui a gente na plataforma, né, mano? Porque o like ali ajuda o cara, né? Que o YouTube entende que o vídeo não é só o filé. Aí eles recomendam, né, pros outros aí. O YouTube entende, ó, esse... Esses bichos aqui vai ser o melhor do Brasil aí. Como é que é, mano? O Manel é bicho, tá morrendo de sono, mano. Já venci, mano. É isso aí, Manel. O Manel já no grupo, aí, mano, perguntando assim, mas não dava pra gente fazer as lives 5 horas da tarde, não, mano. Eu quero esse diabo é isso, mano. 5 horas não, mas porque eu preciso dormir ali. Putaria, viu, Manel? Ixi! O Manel, a mulher do Manel passou, o Manel ficou com o zoião arregalado. Agora ele acordou, meu amigo. Ixi, mano. Com medo de levar um. Agora ele tá com sono e com medo ao mesmo tempo, ó, mano. Inclusive, macho, ó. Um recadinho, mais um recadinho aqui que a gente tem que dar, né? A partir da próxima live, que vai ser segunda-feira agora, né? Dia 5. A gente vai começar a fazer as lives pela Twitch, né? Twitchzona ali, né? Muito mais doideira. A gente vai fazer as lives por lá. A Twitch é um site de streamings ao vivo, né? É bem isso, mano. Para de diminuir e aumentar, mano. Bicho é todo. É aquele site que o Manel faz stream e fica dormindo? É, exatamente. A gente vai fazer lá as nossas lives de gravação aqui do podcast lá pela Twitch. Então a gente vai fazer lá, vai disponibilizar pelo YouTube também, né? E vai disponibilizar no chat pra galera que já baixa pelo feed, né? Então vai ter em todos os lugares aí o AsilaCastzão, o Asileito vai estar lá em todas as plataformas. Galera, mas vocês têm que comparecer da mesma forma que comparece aqui. Não ficar só esperando pelo feed aí do Spotify aí, não. É, não vão esperar a galera, não. Por isso tem que assinar é todos logo, mano. Instagram, Twitter, Facebook. Tem que assinar o, né, pacote de, né, de superchats aí do YouTube. E já dá ali, né, a contribuição aí. Que a gente fica feliz, né, não, Manel? A galera tem que comparecer aí, né, prestigiar o conteúdo aí, né? Então já fica avisado a partir de segunda-feira, no mesmo horário, o cara inicia a live, só que lá na Twitch. Exatamente, então já segue a gente lá na Twitch. Vamos começar aqui o assunto. Tem a tweetada. Como é o nome lá na Twitch, velho? É twitch.tv/asileitor, hein? Tem os links aí, né? Tudo mais, a gente vai deixar o link aí. Alô, avisando do Telos. Mano, é um dos primeiros streamings que faz as lives de costa, né? Sem morrer. Ele tá aí todo de costas. Esse bicho tá alcoolizado, mano. Ele não tá normal, não. Mano. Putaria, mano. Agora, pra começar aqui o assunto, mas o Bolsonaro, né, mano? Presidente Bolsonaro, né, Manel? Não, cara, Presidente Mestre Bolsonaro. Mestre. O cara ainda faz assim, mestre, com as bochechas, né? Bolsonaro, caralho. É, mano. A melhor definição da intenção política do Manel, mano, é aquela foto que botaram lá no grupo do Bolsonaro com um brochezinho do PT, mano. Aquilo ali define o Manel 100%. Mano. Oh, putaria, viu, macho? Tinha uma lei, né? A lei dos maus tratos a cães e gatos, né? Que já tava em vigor. Só que o Bolsonaro, né? Ele aumentou ainda mais, né? Né? A pena, né, macho? A pena ali pra quem maltrata os animais, né, ali e tal, né? Pena. Ele aumentou e agora, né, quem for pego aí, né, no flagrantezão aí, maltratando os animais aí de rua, né, cães e gatos, né, eu acho que é só pra cães e gatos, né, essa lei aí do Bolsonaro aí. Não, a lei é pra macaco também. Pra quem? A lei é pra animais domésticos, né? Exatamente. Porque, animais teoricamente... Não, animais domésticos. A girafa também, viu? Não, girafa também, eu ouvi falar. Vamos dizer, Manel, tu tá lá no teu apartamento e invade a casa, certo? Ah, o suíno tá tentando dar uma mordida no teu pescoço, mano. Tu tem que ter o direito de se defender, entendeu? Suinzão ali pegando o pescoço, cachorro, do mano. Mas se for o cachorro, pode deixar morder, né? Mas o cachorro tem que deixar morrer dele. Pode fazer mais nada, não. Esse bicho tá amparado pela lei agora. Não, é porque é essa lei, ela é um complemento da lei antiga, né? 9 mil e pouco, né? A 14.064, se não me engano, que é essa, que a lei do Bolsonaro ali. Isso. Ela sancionou uma proteção maior para cães e gatos. Todas as proteções para animais silvestres e domésticos já tem na 9 mil e pouco. Eu vou até dar uma olhadinha aqui. Mas essa que ele sancionou acrescenta com maior rigor os maus tratos a cães e gatos. Pois é, mas porque, macho, o que mais a gente vê na rua, macho, é gente maltratando cachorro e gato. Mano. Cachorro e gato, assim, de, né, que vive na rua, né, e tudo. O pessoal bota bombinha no rabo dos bichinhos, né? E sai, os bichinhos saem correndo ali. E, macho, é uma escrotidão muito grande, macho. A crueldade ali pra, com os bichinhos ali, mano, tava, né? E ninguém tava fazendo nada, né? Ninguém, eles não tinham lei contra esses bichos, né? E tudo mais, então... Soninha. Até tinha, né? Até tem uma lei, só que agora, né? Aumentou ali, agora os caras podem ir presos. Olha aí, Manel. Ah, ele é errando aí, Manel. O cara pode ir até preso se ele for pego em flagrante, mas pro maltratando um cachorro ou um gato, mano. Não é mais detenção, né? Que agora é reclusão, né? Aqui, ó, é o parágrafo primeiro, né? Da lei 14.064, que foi no dia 29 de setembro. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput, ou seja, na informação acima da lei, deste artigo, será reclusão de 2 a 5 anos. Multa também e proibição da guarda, né? Claro. Então, resumindo, o cara que faz qualquer afronta ao animal agora pode ser preso direto, né? É assim, eu como já tô um pouco mais no meio do direito, eu acho muito difícil, sabe, Fela? Porque, assim, levar ao pé da letra, sabe, em relação à prisão, à reclusão de maltratos animais, é o que diz na escrita, mas eu acho meio difícil isso acontecer na prática, sabe? O que vai acontecer em relação a que teve esse tumulto todo, possa ser que até realmente tenha casos em relação a algum crime hediondo, alguma coisa bem grave, nem crimes hediondo não, com animais acho que não tem não. Coisas bem graves em relação aos animais, pode até que tenha uma reclusãozinha. Mas eu acho que todo caso de maltratos a animais, todo caso, vai ter reclusão, todo mundo vai ser preso. Entendeu? Era bom, mano. Eu não... Ok. Não, é bom. Tanto que não tem cadeia que dê. É bom, não é perfeito. É bom, não é perfeito. Exatamente. É perfeito. Pra mim. Mas é porque... Eu sou o Zé, me conhece? É porque, assim, eu acho que isso aí, meu maior intuito disso aí é o seguinte... Eu não sei se vocês já viram, mas eu já vi casos de o seguinte, sei lá, o cara vai e deixa o cachorro dele amarrado sem comer no quintal da casa do cara. Aí a negada pega. Pois é, aí a negada pegava e denunciava. Aí a polícia chegava lá, aí o cara, não, eu crio o cachorro assim. E como não tinha nada que proibisse, tem nada, o policial não podia fazer nada, mano. Com essa lei, mano, pelo menos o policial vai poder dar umas mãozadas no cara, né? Porque agora a polícia vai estar no direito dela. Entrar na chibata logo. É, mano. Porque, mano, a polícia no Brasil funciona assim, mano. Se eles não podem levar o cara preso, eles dão uma maciada, né, no cara. Ah, e então, além aí, do... Além do cara levar, né, um mó de solo ali da polícia, né? O cara pode ir preso também. O cara vai pagar uma multinha, né? Porque, né, o que é que mais multinha. Amedronta... O que é que mais amedronta o brasileiro, né? É quando mexem no bolso do cara, né? E falar em bolso, mano, já temos um superchat aqui. Superchat, vamos ver aqui, superchatzão do cara aqui. Cadê? Tem não, não apareceu ainda não, hein? Apareceu, mano. O bicho tá com delay aí. Apareceu também. Caio Almeida, um abraço pro superchat. R$5. Quebrem as pernas dele. Caio Almeida, quebre as pernas dele. Quebra as pernas do Ned aí, ó. A voadora. O Manel tá bêbado, mano. É possível. Manel não tá normal, mano. Logo no programa dos animais, esse bicho. Aliás, ele tá bebendo pra comemorar, né, mano? O bicho foi um marco importante aí pra categoria, mano. O bicho tá orgulhoso. É, minha gatinha tá protegida agora. Já anda pelos telhados aí, alheio. Pode ser que alguém mata nela agora, dá certo. O que mais a gente vê, mano, é esse tipo de maltrato, mas tipo... sei lá, o... Por algum motivo, né? O dom, o vizinho, sei lá o quê, o outro cara da outra rua não gosta da pessoa, né? Aí desconta nos pobrezinhos dos animais, né, mano? Sei lá, tipo... Chimar, o cara bota briga de vizinho no meio, ó. É, mano, porque... Por exemplo, já aconteceu isso daí, mas tipo, a minha esposa, ela tinha um gato, mano. Aí o vizinho, parece que o vizinho lá da rua dela não gostavam da família dela e não sei o quê. Aí o gatozinho que ela criava, mano, pulava lá pro telhado dele, né? E pra pegar os ratos, né? Pegar as baratas lá e tal. Aí o cara, mano, botava chumbinho, botava veneno ali pros bichos, pro bicho comer, mano. E aí é, né, mano, é foda isso daí. É, é, mas esse tipo de caso aí, por exemplo, como a gente não tem como. O cara entra na chibata aí também, ora, porra, mesmo. Aí entra a Polícia Civil, mano. Polícia Civil, agora eles podem investigar homicídios de pets. Ele tá na lei. Tu acha que pode agora? Pode, mas tá na lei, pode. Ora, mano, o cara tá maltratando o animal, mano. Se eu disser assim, ei. Não, peraí, se eu disser assim, o vizinho lá do Júnior envenenou o gato lá e o gatinho morreu, o gatinho dele. Aí ele ficou lá, mas não tinha como provar nem nada, ele ficou na merda. Mas tem que agora, se isso aí acontecer, dá polícia lá, mas só ligar pro 90. Aí diz, ei, é, o cara deu a suspeita de ter envenenado, e aí? Pois é, mano. Aí eles vão procurar o veneno dentro da casa do cara, né? Com certeza, mano. O cara vai, não, mas aqui não tem veneno nenhum, não. E aquele vidrinho ali de racuminzinho ali, menino? O que é aquilo ali? Racuna. Racuminha. Já eu aí todo entendido nos remédios de piolho, ó. Os venenosão de rato, né? Putaria, viu? Mas acho assim, tipo, o cara, acontece isso demais, mas tipo, sei lá, um vizinho não gosta de gato e cachorro, aí bota veneno ali pro bicho comer, mano. É só o que acontece, é isso daí, mano. Já aconteceu lá no vizinho do meu irmão. Vixe, Manel ficou triste. Manel se lembrou do Abede agora. Cachorrinho do irmão dele. Como... Aí entra o debate. Entra a música do Hulk, né? Entra a música do Hulk, né? No meio e tal. É, mano. Agora, uma parada dessa aí que eu achei genial, mano. Da lei dos cachorros, mano. É. O Bolsonaro ter assinado essa bicha aí, mano, com um cachorrozinho caramelo do lado dele, ó, mano. Isso aí foi. Foi zero demais, ó, mano. Foi incrível. Porque ele. O caramelo foi garante. Tem a foto aqui, ó. Cadê? Vamos botar aí a fotozinha aí, ó. Bota aí a foto. Forte, hein? E quem é esse outro cara aqui que tá do lado dele, mano? Que tá com um cachorrozinho todo de raça, não sei o quê. Bicho todo... Esse bicho é o segurança. Mano. Segurança é do por... cachorro caramelo. Eu achei putaria esse daí, né, mancha? Ele botou o cachorrozinho caramelo ali em cima do balcão, né? Aí botou aí, a caneta, bicho, né, entre as patas do bicho ali. Bora, é, assina aí. Vai emenda aí. Aí. O bicho é foda, mano. Se o outro ali, o outro que tá em pé com o outro cachorro, tá passando a gravata no cachorro, é que deve ser. Não, mano, esse menorzinho aqui, mano, ele é o segurança do cachorro caramelo. Porque ele é pretinho, né? É, mano, por isso que ele é. Ele tem uma. A coleira dele, mas é tipo uma gravata, ó, tá vendo também? Ele é todo treinado, mano. Mas o caramelo, ele também tá com a gravatinha, mano. Gravatinha azul aí, bicho todo elegantezão, né? Tá. É, mas porque era uma situação de gala, né, mano? O bicho tem que tá bem vestido ali, sair na foto. E ele tá com pelo escovado, né, e tal, brilhoso, né, e tal. Bicho todo bonitão, né? É. Bicho todo só amassazão aí. Mas bicho aí foi putaria. Porque o Bolsonaro, mas ele ficou tipo tentando botar a caneta entre as patinhas dele, assim, os dedinhos dele, assim, pra fazer o cachorro escrever, ó. Botando a canetinha nos dedinhos, assim, do bicho. Pra ele assim, ele disse que tentou colocar a caneta entre os dedos do bichinho, mas não deu nada. Eu vi isso aí ali. Tem umas matérias aí no Google, pesquisei um pouco, né, sobre isso também. que ele disse que tentou colocar a caneta entre os dedos da pata do bichinho para assinar, botar a caneta entre os dedos do bichinho e assinar na mão dele, né, na pata dele. Só que ele tava muito nervoso, né? E aí não deu. O bicho tava avançando, mas em cima do bolso. Estava nervoso, balançou na cabeça, né, né? Porra, o bicho tava meio nervoso. Bicho, queria era comer aquela linguiça zona ali da festa ali do plenário. Cachorro de olho no coffee break, né? Depois. Porque esses cachorros caramelo, mano, esses bichos aí como que são uma porra. Mano. Esses bichos. Bichinho. Bichinho. Bichinho. Ele se limpa, né? A gente tem comida, mano. Ele já tá lá em pé já, mano. Esperando ali, botaram o dele. E teve outro botaram cachorro. E aí, mas teve o nome da lei, né? O nome da lei foi a batizada de Lei Sansão, né? Por causa que. Foi um cachorro, né? Cabelo do Sansão, foi? Em homenagem a um cachorro que teve as patas cortadas, né? E tudo mais, teve maus tratos com ele aí. E aí o Sansão, ele pousou pra foto, né? Pra foto que foi pro Instagram. É o bicho alegre, é o bicho todo alegrezão aí, ó. Ele é, na verdade, ele é um pitbull, né? O Sansãozão aí. Cadê o Sansão? Aquele cachorro camaralo, ó. Caramelo é um pitbull aquilo ali? Não, doido, doido. Pitbull é o Sansão aqui, mano. O Sansão é o pitbull, mano. Que é o que deu o nome à lei, mano. O caramelo era o representante dele. E por que esse aí deu a Sansão aí? Porque ele é um cachorro, mano, que... Ele era um pitbull, mas que teve as patas cortadas, mano. A galera maltratou ele, né? Arrancou as patas dele. Sim, aquela velha maldita daí, mas esse vídeo aí foi um dos vídeos mais cruel que eu vi na minha vida. Mas puta que pariu, mas a vontade que eu tive de entrar dentro da tela, mas acabar com aquela velha ali, mas foi grande, ó, mas... E o bichinho, mano, não tem nada a ver, né, mano? Porque a galera disse que o pitbull, né, é um cachorro aí violento, né? É, o pitbull é violento e tal. Só que não, mano. O que depende é que vai transformar o cachorro num cachorro violento, né? É a criação dele, né, mano? Do mesmo jeito que o cara pode criar um cachorro violento, o cara pode criar uma pessoa violenta também, né, e tal, dentro de casa. Então a gente vê esses casos aí de, o cachorro pitbull mordeu o menino, não sei aonde aí. Mas é porque o dono, né, criou ele pra ser violento, mas... Ele pode criar qualquer cachorro pra ser violento, mas ali... Mas eu tinha um cachorro, mas que era um... Era um daquele... Como é? Dash Hound, é? Sei lá. Era o cachorro... Era o cachorro... É o cachorro salsicha lá, mano. Salsichinha lá. Aí, macho, esse bicho era escroto, viu, macho? Esse cachorro aí. Porque, macho, o cara não podia apontar o dedo pra cara dele que ele tava ali puto, mano, já. Queria avançar em todo mundo. Não foram pra casa, não. O cara olhava torto pra ele já tava mordendo, né? É, mas o bicho já tava avançando, mano. Bicho, eita, menino. Bicho é... E ele, macho, ele era um cachorro, mano. Esses cachorros salsicha, mano. Quando eles são bem alimentados, mano. Tu é doido, mano. O bicho fica musculosozão, mas... Ele era pequenininho, baixinho assim, mas... Mas o bicho tinha uns músculos na pata dele assim, mas as costas dele eram todas musculosas, mano. É, mas o bicho. As costas dele eram todas. Ele era todo entroncadozão assim, mano. Porradozão, é. Quando ele se levantava. Não dando whey protein, não, mano, pra ele. Será? Quando ele se levantava assim, ele ficava em pé, mas assim, olhando pra cima, mano. O cara vira os músculos das costas dele assim, mano. Vixe, meu irmão. Acho que onde é que esse bicho tá. Esse bicho tá malhando, mano. Não é possível, mano. Cachorro malhando esse bicho. Tá né? Acho que o bicho era brabo, viu? É doido. O pessoal aqui na live, Manel, tá mandando tu contar a história do dia que você estava voltando e o Adonis te deu uma mordida ali. Conte aí, mano. O pessoal tá pedindo aqui no chat, mano. Eu gostaria de falar uma frase aqui que é de profundo conhecimento agora. Pera aí. Mas se você falar, teve um superchat aqui. Superchatzão. Olha aí. Giovanni Lucas Gondim, 10 pilas. Olha aí, macho. Olha aí. Valor para ser revertido. Valor a ser revertido para um litro de cana para esse cachorrão que é o Mané. Ganhou 10 conto. Se garantiu aí, Giovanni. Cachorrada é com o Mané mesmo, né? O Pedro Dragon Blade, mano, tava dizendo aqui, ó. Ei, mas esse cachorro caramelo tava aí em cima da bancada. Dizendo, ei, mano, me tirem daqui, mano. Pelo amor de Deus. Aí, mas o bicho tá aí embora, né? Dragon Play dizendo que o cachorro era petista, hein? Por isso que ele tava ali contra a vontade dele. O Anderson Silva disse aqui o cachorro Cofap ali, é o Cofapzão, né? Conhecido como Cofap. Cofap parece nome de associação, mano, não daquelas que tem piscina e tal. Tu sabe Cofap. Qual é a história, mano, o negócio do Cofap, mano? É porque parece que tinha uma empresa que era, acho que era de cano, ou era de parafuso, sei lá, mano, onde o garoto propaganda dessa empresa, mano, era esse cachorrinho salsicha, mano. Aí por isso que o nome do cachorro virou Cofap ali, conhecido. Galera é foda, né? Parece nome de empresa mesmo. Cofap. Cofap. Aí, ei, amortecedores Cofap. Ei, mas agora o menino ali, ó, o Robert Denilo, levantou uma questão interessante. Ó. Cachorro é para conviver, comer e dormir. Não é para proteger casa. Aí eu vou levantar esse quesito aí. A galera aí, né? Da live e tal. É contra ou a favor do cachorro ser treinado e tal? Sabe? Tem que ser, mano. O cachorro de guarda é massa de arma. Vocês acham que isso faz mal ao cachorro ou é só coisa boa? Não, tô falando aí que ele é contra, ó. O nosso amigo aí é contra. Tô dizendo vocês aí, se vocês acham que é benéfico pro cachorro ou faz mal? Eu acho assim, eu respeito, claro, a opinião de todos, né? Eu entendo a opinião dele, que o bichinho, ele deve pensar que ele é forçado a fazer aquilo que é fora do natural dele, né? Eu entendo, só que, assim, ele tá, querendo ou não, ele tá fazendo vários benefícios. Um é o exercício. Ele está sendo domesticado, não só domesticado, mas está sendo também disciplinado, né? Tem a disciplina também do cachorro, porque, querendo ou não, tem muitas pessoas que têm medo de cachorro grande, é natural, é super natural. E a disciplina, você demonstrando também que ele é apto a receber ordens e comandos e que ele fique sob a tutela de uma pessoa responsável, isso, querendo ou não, é disciplina, é a educação do cachorro, que ele, querendo ou não, juntando tudo isso, somando tudo isso, ele protege a casa. Por exemplo, o meu, ele foi treinado, entre aspas, porque no, digamos que era um ano. Para executar as pessoas. É por isso que tem aquela plaquinha, né? Cão malvado, é a fotozinha do cachorro do Bala. Chihuahua. Lá em casa são três. São dois sem raça, que é o SRD, né? Sem raça. SRD sem raça definida. SRD. É o famoso vira-lata. O vira-latinho, o SRD. E eu tenho um antigo, entre aspas, tem uns 6, 7 anos, do Rottweiler, né? Que eu comprei na época. E o Cássio, e eles, é o Cássiozão, Hot Valley. É o Cássio Clay, exatamente. Esse é o aí é o matador. Esse aí é o... Esse é o ele dono da um casa. Pouco tempo treinando. Ele é o dono da casa. Eu moro num sítio. Como eu moro num sítio, querendo ou não, é fato, muitas pessoas deixam o cachorro, é cerca elétrica, portão automático, essas coisas, e o cachorro complementa também, né? Assim, ele não tá sendo forçado a isso. É como se fosse um instinto natural dele de proteção da casa. E ele foi ensinado um pouco também, não completo, entendeu? Ele não fez o adestramento completo, ele parou na metade. Mas ele é tipo... Foi tipo treinamento Jedi, ele não completou o treinamento dele. Tem que passar pela última fase, né, do treinamento aí. O bicho. Macho, mas todo mundo acha bonito um cachorro que o cara fala assim, senta, aí ele vai e senta. Aí rola, ele vai e rola. Agora pega a bolinha, ele vai e pega a bolinha, né? Todo mundo acha bonito, macho aí, mas cachorrozinho treinado ali. Os caras acham massa. Não, eu acho que é benéfico pro cachorro. Eu acho que ele pode passar por um... Eu acho que durante o treinamento ele não sofre. Se ele sofre, talvez seja um tapinha ali ou outro, mas acho que não. Cuidado, Manel, vai ser preso. A base do treinamento, né? Porque a base do treinamento é você dar benefícios pro cachorro, né? Você dá um biscoitinho e tal, ele vai fazendo as coisinhas, você vai agradando o cachorro. O método é na ameaça, né? Se o bicho não fizer o que tu quer. Mas vários caras aí de circo, mano, é desse jeito mesmo, acho que o cara vai treinar o leão. Aí o cara quer comparar o leão com o cachorro. É, mas aí se o leão não faz, aí o cara mete a chibata no leão também, mano. Ali, o Joel pegou no ponto interessante. O arranca a perna dele, mano. O Joel pegou no ponto interessante. Eu sou mais chato, né? Mas já é exagero, eu acho, da minha parte, mas enfim. O animal não era pra estar lá. Primeira Entendeu? Coisa, né? Isso daí. Já começa por aí, já começa. É um animal selvagem, né? Era pra estar ali. Entendeu? Aí o pessoal coloca. E isso é um pensamento meu, né? O pessoal diz que eu sou muito exagerado. Eu não gosto de zoológico. Porque não é o habitat natural do animal. Entendeu? Pelo menos ele, pelo menos, né? Vamos dizer assim, que pelo menos que... ele tá ali num, né, no bem bom ali, né? Entre aspas. Muitos não. Muitos, as tartarugas estão na água com lodo, não comem muito bem, eles são meio tristes, entendeu? Então, assim, os que têm mais dinheiro, que são mais famosos no mundo, ok, né? Mas os outros não. Entendeu? Eu fico meio chateado com isso. Animal em circo é uma putaria muito grande, mano. Já o animal de circo, ele é mais maltratado mesmo, eu acho. Existem os que são ricão, né? Talvez dê um conforto melhor pro cachorro. Talvez nem os ricão eles tratem bem os animais. O ricão que tem, mano, é aquele circo de Soleil, mas não tem nem animal, mano, isso aí. Qual outro circo bom depois dele? O circo do Motoca, né? Tem o circo do Motoca. É o circo do Motoca ali. O bicho tem dinheiro mesmo. Filha da puta, mano. Botar uma pessoa vestida de leão aí dizer que era o leão. Não, e no circo do Motoca, mano, que esse bicho disse gorilas africanos. Era uma mulher fantasiada lá de chimpanzé, mano. Era não. Ai, tô... Que careta, que circo é esse, mano? Fila da... Aonde é isso? No bairro Heller, né, velho? Ora, fazendo de doido, ó. Baixo, circo do Motoca, mano. O circo do Motoca, mano, era um circozão itinerante, mano. Daqueles enferrujadosão, mano. Que ele ia pra todos os lugares. Palhaço tirolês, né, lá. Tirolês, E aí ele ficava dizendo que não, mas vai ter uma apresentação de animais. Aí o cara ia lá, mano, o ingresso do circo era 50 centavos. Aí ele dizia as cores não tinha. Circa ali não tinha era porra nenhuma. Vagabundo. Mas há de se convir, mano, que o cara pagar 50 centavos no circo do Motoca esperando ver um leão já é putaria, né, mano? Isso aí. Eu fui tia... ter um macaco, mano, mas eu fui enganado também. O circo, ele tava em frente a outro bairro que tem aqui, né? Que era... Tinha um terrenozão baldio. Aí o Motoca foi lá e montou o circo no terreno baldiozão. Aí minha tia foi lá e... Não, ele disse que tinha um leão lá. E... Aí a gente tudo, mentira, não sei o quê. Não tem nada lá. Aí quando entrou o leão, mano, era uma pessoa, mano, vestida de leão. Aí minha tia olhando assim. Ah, mas eu quero 50 centavos de volta, não sei o quê. Os caras putos, né? Jogando pipoca pra cima, ameaçando o pipoqueiro. Putaria, viu, mano? Mas olha, esses animais aí de circo realmente são maltratados demais, porque não tem como não, mas... O cara tem que prorrogar a lei, tem que estender a lei pros animais de circo, mano. Tu tem que falar aí com o Bolsonaro pra conseguir a liberdade deles. Porque não tá dando, não. O Laerme tá dizendo aqui, ó. Lá em Gramado, Rio Grande do Sul, tem um zoológico. O Laermezão todo burguês, ó. Gramado. Gramado. Né? Todo animais gramado, que bebem. Na cara do povo. É água mineral, né? Na cara da sociedade. O cachorro e o gato lá não bebem água da né? Normal, não, né? Só mineral, né? Com sais de não sei o quê, né? Aí ele dizendo aqui que lá em Gramado tem um zoológico só de animais recuperados de cativeiro. Todos da fauna brasileira. Olha aí, rapaz. Olha aí. O Fagner Cruz dizendo que o olhar do leão de circo é de um animal sem vontade. Parece que ele nem é ele, né? É o mal mascote do asila, né? O urso ali todo no mínimo, né? E fazendo só... Só o micro, né? Só o mínimo ali dentro do circo, mano. É, doido, mano. Vocês não assistiram a história do Dumbo ali, mano? História zona triste ali, né? É mesmo. O Dumbo ali. É, o bichinho. Dumbo ali se fudeu, viu, mano? Foi foda, uma história dele. É, doido, teve a mãe morta, né, e tal. Foi, mano. Putaria, viu, mano? O bicho foi enrolado pela gangue dos pardais ali, mano. E pra tu ver, mano, que a Disney ali, mano, já ajudou a afundar ali a história dos cirqueiros aí, mano. Porque tu pega a história do Dumbo, que era um circozão maquiavélico. Aí tinha o Pinóquio também, que ele foi pra um circozão altamente do macabro ali, mano. Foi não, mano. Tinha circo foi, também, mano, ali no Pinóquio. Tinha, mano. Inclusive, ele... E o Madagascar, mas é da Disney também? É da Pixar, que é da Disney também, hein? Então... É, porque os animais aqui ali do Madagascar tinham mó vidão no circo, só que aí eles botaram eles pra fora ali. Deixa eu ver aqui, Madagascar. Ai, não, né? Madagascar. Madagascar não é da Pixar, não. Madagascar é da DreamWorks. Warner Bros. É, da DreamWorks ali. Faz a dança aí do Madagascar, mano. Informação errada. Eu me remexo muito. Aí dentro. É, mano. Esse bicho é várias parede, pessoas aqui, mano, dizendo que o mascote tem que ser o urso, mas tem que ser aquele urso do pica-pau. Porque o bicho era todo malacazão ali. Bicho tinha técnicas de mendigagem, né? Rapaz, pô, putaria, mas é porque ele via sei lá, uma veinha, né? Aquele urso ali. Aí ele ficava todo pedindo. pedindo comida. Ele abaixava as calças assim, né? Aí quando passa um carro assim, cheio de jovens, né, ali, aí ele bota ali uma peruquinha de Elvis, aí pega uma guitarrinha e fica tocando, né? Uma putaria aquele bicho ali. O Ícaro Maicon, aquele urso do pica-pau, tem que ser o mascote do asilo. Vamos trocar aí a logo do asilo pelo urso do pica-pau em breve, né? Em breve. Gabriel Esse Souza matou. O do Kleber aqui foi massa. Ei, Neto, e essa rede armada aí no meio do Japão aí? É um estilo. O cara tem que levar a rede pra todo local, né? Agora, macho, de animais assim, que eu me lembro, né, macho, aí que eu tive, macho, esse cachorro salsicha aí, bicho, era brabo ali, macho. Mas a minha vida inteira, macho, a galera criou, macho, aqui em casa, aqueles cachorro pinche, macho, aqueles que é bem pequenininho, macho, que é aqueles... Farra uma zoada da porra, mano. É a raiva em forma de cachorro, mano. Esses bichos, esse cachorro não é normal, não. É, mas e esses bichos? Estudados, né, mas eles são... Não, mas pela... Eu já vi uma história, né, desses bichos aí, do pinchezinho, né, e tal... E ele, mancha, é um cachorro de caça, mano, na verdade, mano. A galera usava ele pra caçar no meio da floresta. Conversa essa, perigo, mano. É, mas tô dizendo. Caçar o quê, mano? Os viados, sei lá, os leões. Leões, Antônio. Mas era, mano. É porque, mano. É, mancha, eu já ouvi essa história aí, mano, porque... Os caçadores, né? Pincher caçando um leão na selva africana. É porque esses bichos, eles têm o instinto de sentinela. Mano. Aí eles ficam ajudando ali o caçador, né? O cara com a armazona lá, né? E tal. E o cachorro lá só... Primeiro, mano. A primeira regra, mano, quando o cara vai caçar, mano, porque o cara não pode fazer barulho, mano. Aí tu tá lá no meio do mato, mano, caçando qualquer animal, mano, escondido mesmo. Aí chega o bicho, correndo a putaria e tal. Como é que tu vai conseguir atirar no bicho, mano? Tem como não, mano. Que essa história era o aperitivo. A não ser se fosse isso, a negada soltava os pinches, não sei o que, aí a onça ouvia, né? Vixe, mano, um pinchezinho aqui no lanche ou e tal. Aí quando ia dar o bote, o cara atirava. Aí pode ser. A cara do pinche. Não bota. Dá um lanche. Putaria. Homem do pinche. Tive... Não faz zoada. A maior putaria, né? Que esses cachorrinhos pinche, mano, eles são valentes que são uma porra, né? Pra ficar latindo direto. Eles ficam latindo direto, mano. É, né? Latindo ali direto. Só que quando o cara vai pra cima dele, ele vai pra trás, mas assim todo. Ele fica todo indo pra trás, né, velho? A coragem dele é fazer zoada, só essa mesmo. É pra morder e ir pra cima não vai, não. Agora o Giovanni Lucas tá dizendo que o cachorro salsicha, ele caça tatu, hein? Vixe, Maria! É mesmo, né? O formato ali do cachorro, ele entra em qualquer buraco ali. Né? Ele é um inimigo natural dos tatus. Se você tiver com problema de tatus aí na residência, é só comprar um bicho desse. Pinchizão. Olha aí. Pinchizão aí, doideira. O Bala tem um Rottweiler aí, mano. Teve uma vez que eu fui na casa... O Bala tem um Rottweilerzão, macho, aí o Cassius Clay, mano. Macho, na hora que eu entrei na casa do Bala, mano, eu vi só a cabeça do bicho levantando assim, ó. Joel, vixe. Tô tremendo, ó. Eita, menino. Lá está o bichão pretão ali, mano. Falar nisso aí, mano. Qual o nome mais massa que vocês já deram pros animais, mano? Porque Cassius Clay eu acho um nome massa pra um cachorro, mano. Ele é grandão, né, Bala? Chat, o nome mais interessante que vocês deram pro pet de vocês. O primeiro cachorro. Teve um cachorro aqui do meu avô. Que o nome dele era Danu. Danoso. Danoso é massa. Onde é que tiraram esse nome? Mano. Então o cachorro lá de casa, ou o cachorro não, os três gatos do meu irmão era legal. Meu irmão, o Júlio. Botou, não, peraí, primeiro que o teu já era massa, né? Que era o Chibatinho, teu gato. Não, é o gato. Também era um nome de foda. Mano, era chulepa, era chulepa, mano. Chibatinho, mano, negócio de aí dentro. Chulepa. Aí ele botou... Fuzil. Ele botou... O cara botou aqui, o cachorro dele era um fuzil, ó. Fuzil não passa, viu? Eu pedi pra galera mandar umas fotos aqui dos seus pets aqui. A galera mandou pelo Instagram, né? O arroba Azileito. O cara aproveita pra fazer propaganda. O arroba Azileito. Então a galera mandou aqui algumas. Eu fiz uma pergunta lá no Instagram: qual animal de estimação você tem e o nome dele? Vamos ler na nossa live aqui, né? Tive um cachorro ali, na verdade a maioria dos cachorros que minha mãe cria é fêmea, né? Aí o primeiro que a gente botou foi Princesa, o nome da cachorra, ela viveu 12 anos, mal pai. Viveu muito, mas o nome foi fraco, Princesa ali, o bicho não é intimidador não. Tem que botar um nomezão matador, né? É, matador é um nome massa. O do Baleia é massa, o nome do cachorro do Bala. Cassius Clay. Qual é o nome do outro, dos outros, hein, Bala? Os outros dois ali? É, aí fica mais... Aí perde a moral. É a Lili. Lili. Ah, que... E a outra é Pariba. A Nikita. Xê. Porra. Mas eu não sabia que a turma tinha essa política de botar nome de animal, nome de armas, não. Ó, o cara que botou fuzil, bala Nikita. Já teve um cara aqui. Cadê, mano? Ah, eu perdi o nome do cara, mano. Porra, mano, o cara tinha dito um nome... O nome do gato dele, mano. Cadê? O Sledgehammer. Cachorro era Maradona, né? Tá aqui, mano. O Ícaro Maicon. O nome do meu gato era Espingarda. Olha aí. Marra um nome de arma. É nome de gato, né, mano? Tipo baladeira, né? Só nome de arma, né? Mas nome de gato é foda, mano. Porque esses bichos nunca obedecem pelo nome, né, mano? Cachorro é mais massa. Eu tive um gato, mas que o nome dele era Leopoldo e ele obedecia pelo nome. Leopoldo, Leopoldo. Leopoldo. É putaria a história dele mesmo. Mano, contei a história dos gatos do Moura. Ah, Júnior, eu esqueci o nome. Esqueceu o nome. Falei que eu perguntar a ele. Mano, tá comendo, mano. Chefe, o nome em pessoa, mano. O cara não aguenta 5 minutos sem comer, mano. Já focado os players aí. O WhatsApp aí, mano. O Depraciano disse que tem uma gata chamada Mia, gorda, feito um tonel da Shell. Tonel da Shell é um apelido bom também pra um gato. O Gabriel CSS tem duas cadelas, Kiara e Cidinha. A Kiara é uma lavradora e a Cidinha é uma vira-lata. É putaria, mano. O cara foi preconceituoso na hora de botar o nome. A lavradora é a Kiara aí. Não, a perdura, não, mas bota Cidinha aí, mano. Os caras tudo. Popular, hein? Putaria, mano. Pedro Humberto 42 disse que tem um gato chamado Morfeu, como personagem de Sandman. Fernando 1. Tem uma gata, o nome é Dona Gata. Dona Gata. Original. E soube escolher, viu, mano? Sempre tem aqueles caras que perguntam o nome, né, mano? Quando o cara adota um bicho ou compra um bicho, né, o cara... Ah, como é que vai ser o nome dele? Como é que vai ser o nome do cachorro? Aí bota de cachorro. Sempre tem um filho da puta que responde isso, né, mano? cara disse que botou o nome da cachorra dele aqui de Renata Guarda-Roupa. Aí é louco. O Will 91. Parece apelido de ex-namorada, né? Não, eu deixei a Renata Guarda-Roupa ali. O Will 91 disse que tinha um peixe, tem um peixe que se chama Kakashi. Aí, bicho aí. Bicho todo com a bandana na cabeça. Bicho, é massa mesmo. Bicho, aí o Mr. Anderson tá dizendo aqui, ó. Eu tenho duas calopsitas. O Chucaco e o Branquinho, ó. Chucaco e Branquinho. Putaria, porque os caras botam um nomezão loucura. Chucaca e Branquinho ali. Ei, mas tu sabe o que é isso aí, mano? Porque quando o cara compra dois, mano, um ele escolhe, o outro é a mãe dele, mano. Eu aposto. Não, o meu vai ser o Chucaca. A mãe do cara bota Branquinho. Acho a minha esposa, mano, quando ela morava lá na casa da mãe dela, mano, tinha dois gatos lá, mano. Um era o Itachi e o outro era o Pretinho, mano. Aí, Pretinho, coisa, mano. Macho, esse Exato. Pretinho, mano. O Pretinho que apelidaram ele por um apelido mais chique, que era o Black, ó, o Blackzão. Eu pensei que tu ia dizer que apelidaram ele de jovem afrodescendente, né? Acho esse bicho fazia. Ele falou que eu tinha. Félix. Félix, o bicho deu envenenado, o bichinho, mano. Ei, mano, o Vitor Felipe tá dizendo que ele foi esperto, mano. Ele botou o nome do cachorro dele de Félix. Aí ninguém sabia o que era, mano. Ele chamava Félix, o pessoal pensava que era um gato, aí da fé vinha um pitbullzão doideiro ali. Putaria, olha o nosso amigo Luiz Thiago, ele disse que o nome do cachorro dele é o Thor. Aí tu imagina, mano, o cachorro com um nome desse, mano. Cachorrozão bem grandão, né, mano? Bicho, aí vem um pequenês, né, o bicho lá. O cachorrinho bem pequenininho. Sempre tem essas putarias, né? Não, mas esse aqui é o Montanha, aí vem um pinche, pinche zero. É, mano, pinche zero é putaria. Não, pinche zero. O Lucas Fala Lima tá dizendo que tem um bulldog. O nome do bulldog é Totem Tower. Aí dentro. Olha aí. Aí dentro. Homenagens, ó. O Jefferson Santos tá dizendo que eu tenho um peixe paulistinha. O nome dele é Afonso com dois F's. Imagina o peixezão. O peixezão de terno, né? Assim, uns bigodão assim. Bigodão estilo bigode de chinês, né? Imperial ali. Ele falando meu, doideirazão, né? No final das frases. Ô, putaria, mano. A galera bota um nomezão putaria demais, mano. Acho, mas a galera. Eu acho que a galera tem pouca criatividade aí, mano, pra. Tu acha, cara? Nomes de cachorro, pelo menos aqui na minha família. Doido, mano. É só o nome. Família, mano, porque a turma do chat é aqui, mano. Os caras tão loucos, mano. Os caras do chat ali tá. tem uns nomezão massa ali, ó. Mas aqui da família, mano, é só os nomes aí, mó paia, mano. É a Mel, é a. Maluf. Amel. Amel. Mel é só. Acho esse cachorro, mano. Essa Malu aí é doida, mano. Sempre que é a mais bruta de tudinha e é a menor de todas, mano. Eu putaria demais, mano. Esse cachorro. Aí Malu o cachorrozão. É foda, o gatozão aqui do. Depracianozão aqui, ó. Cara de mauzona dele. É, não dá pra ver nada, mas eu acredito que esse bicho é perigoso. Bicho é perigoso. Lá em casa é assim, são três, né? Aí a menor, que é a Nikita, que é a mais menorzinha, parece um chihuahua, ela avisa quando toca uma campainha e o Cassius Clay fica assim só de hoje, não de longe. Só na spray. Não faz nada. Ele só age, ele não fala, não grita, né? Não fica latindo, não. Ei, mas a turma disse que os cachorros mais perigosos é esses, né? Que o cachorro não faz nada, o bicho é todo caladão, ele chega ei, perto do calcanhar do cara e dá a dentada. É, agora, outro cachorro aqui que é brabo, mas esse cachorro aqui do Santiago Júnior, mano. Ele tá dizendo que o nome dela é Tina, porque parece a Tina Turner. É esse cachorro aqui, mano. Esse cachorro aqui é brabo, viu? Ele só é pequenininho, mano. Mas ele é brabo que só uma porra. Ei, mano, foi um desse que me mordeu, mano. Foi esse vigi, aí, ó. Vigi, aí, conta aí, mano. Revelações. Mano, é o sua moral. Essas pragas aí, macho, são muito doidas, mano. Fala aí, mano. É um pinche, ele é um pinche cheio de pelo, mano, um bicho desse aí, mano. E aqui eu vi, tinha uns dentes assim pra fora. O bicho parecia um orque. Tinha uns dentes assim, ó. Um orque, um tari. Como foi essa história aí, mano, da dentada? Eu contei pro... E algum dos cast aí antigamente. Eu tava lá no. É o cachorro das branquelas, é mesmo. Gabriel Souza disse aí. Ô, putaria. A gente tava jogando carta. Eu a lenda do Isaías. Lendário Isaías. Buraco, é, mano. Tava jogando. E o Adonis. Tava lá na casa do Adonis jogando médico, eu acho. Aí quando a gente. Isaías, ei, mas bosta embora e tal. Aí eu aí, não, mas peraí, vamos só mais um aqui. Aí eu comecei a jogar mais uma partidinha com a Donde, né? Aí, como sempre, eu ganhei a partida, né? E o. Como é o nome dele? O Isaías na frente, né? Aí eu fui sair ficou fora. Puto, né? Porque tu não quis. É, o Isaías foi logo, né? Aí eu vou nessa, falou. Aí eu fui andando e o Isaías lá na frente. Eu não sabia onde é que tava o Isaías, não. Eu tava indo pra casa a pé. Quando eu chego lá pela rua, macho, tinha uns matos do lado esquerdo, aqui na parede, e umas plantas do lado esquerdo. É na pontinha isso, da calçada. Entre a casa do Adonis e a tua casa apareceu uma floresta. Foi no meio do bairro. Não, mas era na casa da mulher lá. Ela criava umas plantinhas do lado da parede aqui e na pontinha da calçada, entendeu? Ficava só um corredor no meio, entendeu? Uhum. Aí eu fui nesse corredor, ó. Quando eu me enfio no meio do corredor, meu chapa, o cachorro sai de trás debaixo da planta, ó. A bicha tava na espreita, ó. Chega, tava com o olhozão vermelho, né, mano? De cara com o cachorro, aí o cachorro veio assim, com aquelas caras assim, aqueles dentão assim pra fora, eu me desviei, eu dei uma de ninja assim e me desviei. É, o cachorro não deu pra trás, sendo não. Não, sendo que ele pulou, né? Eu tipo, tirei a perna. Eu tirei a perna assim, ó. Ixi. Pois esse filho ego não foi quando acompanhou a minha perna, macho. O bicho era treinado mesmo. O bicho acompanhou a perna, ó. Aí quando. Só a mordida zona aqui, ó. Aí eu. Puta que pariu, macho. Aí eu dei uma tapa assim no pé do ouvido dele. Aí ele soltou. Aí eu saí caxingando, ó. Quando eu olho pro ele assim. Só o sangue, mano. Já tava lá pelo meio da canela. Aí eu falo, meu Deus, mano, saindo bem muito, mano. Aí eu, vixi, doido, vou morrer daqui pra casa, ó. Ei, mas chaputaria, mas. É que o Manel tentou ali tirar o cachorro, né? Com as mãos assim. Aí na hora que ele pega assim no tronco do cachorro, mano, o cachorro. Na mão dele, no braço. Que todo cachorro. Né? Que todo cachorro faz, mano. Quando o cara pega ele assim pela cintura, né? Aí ele dá um. Vira o pescoço da vez. Pois é. Bicho azar, pois é. Aí. Mordido no joelho, mano. Caralho. Aí eu saí andando, né? Quando andando eu não, mano. Cachingando. Morrendo. Cachingando. Cheguei me arrastando assim. Eu vou fazer aqui a cena. Vai lá. Olha. Faz aí a dramatização aí. Andando, Eu tava andando de jeito aqui. Eu não sei como é que tá aparecendo aí na tela, mas eu tava assim. Dá pra ver pelo espelho. Não, da esquerda pra direita. Andando normal, ó. É. Puxo pra frente. Aí vai eu assim. Ah, pera aí, macho, agora, mano. Ah, tá. Vai. Aí dentro. Aí vai eu passando. É, mano, quando eu chego lá na frente, lá vem o Isaías, ó. Mongol, tu tá onde? Tu tá aí? Aí eu, diz, doente. Aí, ele, ei, mas que diabo é isso? Tu tá andando igual o Minudo lá do bairro, mano. Minudo? Aí eu, ei, mano, deixa o baitolo lá, meu cachorro me mordeu. Aí esse baitolo olhou pra minha ferida aqui, ó, fez pra morrer de rir, ó. Foi mordido, ó. Ai, Deus, aí. Vacilou o mané. É, fica mangando. O bicho foi frescando a volta do caminho todinho. E a música do Manel aí, ó. Putaria, viu, meu? Inclusive, vamos encerrando a live, né? Deu horário já. Encerrado, né? Já estamos aqui com fome, né? A galera não sabe, mas podcast dá fome, viu? É doido, mano. Sede. Meu fome. Sede, né? O cara é quase. O cara morrendo, né? O Elas quase do cara. Maus-trata aí, o cara fazendo aí. Sofrendo, mano. Putaria, viu, mano? É doido, mano. O cara morrendo aqui. Inclusive, né? Já se inscreve aí no canal. Inclusive também. Já vai lá na Twitch, né? twitch.tv/azileitor, que a gente vai começar a fazer as lives de lá, menino. Vamos disponibilizar no YouTube. Cadastra, né? Que segunda-feira o cara já começa tudo por lá, hein? Já fica exatamente. De olho aí, bota o alarme no celular. Próximas lives vai ser da Twitch Zona ali, mano. Então já se, né? Já segue a gente lá na Twitch. Vamos deixar aqui o link aqui no chat, vamos esperar um pouquinho pro pessoal entrar aqui, peraí. Signo. No Signo ele falou aí, ó. Lê aí, né? Signo Melo aí, ó. Mano, uma vez aqui na rua o cachorro cruzou com a cachorra e quando grudou, saiu em disparada arrastando a própria da cachorra igual a cavalo arrastando cowboy pelo pé. Tem isso aí também, né, mano? Quando os cachorros cruzam pela rua e fica aquela esculhambação, né? Um grudado no outro ali. E fica aquele, né? Aquele. O cara fica todo desconcertado, né? O cachorro todo em cima do outro assim. Né? E o cara, ei, meu dia vem isso aí. O cachorro todo feliz, aí o Joel meio fora de cor ali, o Joel todo sem saber o que fazer. Tem aí o link aí da Twitch aí, coloquei no link fixado aí, vou colocar também no na descrição aqui agora. Vamos botar aqui a gente edita ao vivo aqui. Aí, primeiro link aí da descrição. Linka nossa... logo aí, porque seguramente o YouTube vai derrubar a live já já. Então clica logo aí. Que o cara não derruba pode falar o nome, né? Pode, isso é lenda, pode falar. O cara falando uma porrada de vez, né, meu pai? Se vingar. Esses baitolos, né? Já que é a última vez mesmo, né? O cara tuite direto. Inclusive, é isso daí, né? Próxima live estaremos lá na Twitch, né? Inclusive, vamos embora, né? Simbora, Manel. Vai ter live aí, Manel, na Twitch do Manel aí. Hoje não, né? O Manel aí tá meio triste, né? Vai, mano. Agora é isso, vai ter o Among Us, vai ter o Among Us aí, já, todo mundo vai ter o Amongzão. Among. Tem um link aí na live do Manel aí. Amongzão. Vai ter depois. Pera aí, mano, o Bala quer fazer o merchandise dele, mano. Não, é o Manel, é a primeira vítima que eu vejo que é mordido por um cachorro e o outro chama ele de mongol, né? Macho, o Laerme, comentou aqui, mano, como foi a história verdadeira, mano. Mas eu acho que é melhor o cara contar só no próximo programa, porque o Manoel não tá contando a história direito aí. Putaria, então vá lá pra live do Manel que vai ter aí, tem um link aí embaixo, twitch.tv. O link do Manel é todo doido, mano. 3 S's, mano. Teolus com 3 S's e 2 L's. É isso aí, mano. Ah, bichão, código. Inclusive, já vai pra lá, né? Tem um link aí embaixo. Vamos jogar Among Us. Depois um LOLzinho. Aí, Manel já tá botando aí o link aí. Vamos embora. Até a próxima live. Depois vai ter um LOLzinho. Um abraço, ri. Falou. Por que, que o cara faz... Por que, que o cara faz isso, mano? Tem tipo... O cara é dando... Bolsonaro, mano. Tem tipo cara, um... subliminar, mano. Tem tipo um policial, né, na frente do cara. O cara... Vou encerrar o programa, agora assim, vou fazer, né? Assim, mano. Pra equilibrar as coisas. O cara fazendo a estrelinha do PT, né, com a mão assim... Alô, negada. Alô, galera. Valeu. O PT é lindo. Hasta la vista, baby.